Web 5898, chame Recife, 1251. 1251, thank you, have a nice morning, sir. America 980, clear LS, final approach, report establishing a localized course. City LS, American 980. O 804 desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 019. Chegada bom, desça para 3 pés, ajuste no 019. That's 980, localize the capture. American 980, complete final approach, call tower frequency 118.6. Thank you. American 980 is with you for ILS. American 980, check landing gear, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 80 knots, QNH 1019. 1019, American 980. Zero, clear down, confirm clear to land. Affirmative, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 80 knots. Tan 3597, autorizado 2000 pés. 2000 pés, 3597. Gol 995, autorizado ILS. Quase autorizado, 990. 30 degrees, 80 knots. Desça para 3 mil pés, chegada a monte, ajuste no 09. Estabilizado, qual o nome, Nelson? 995, chame a torre 1 na noite, decimal meio. Obrigado, Nelson. Salvador, bom dia, qual o nome, Nelson? 995, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Aguardando, qual o nome, Nelson? Chegada bom, se ajuste na 099. Para 4.019, chegada bom, boa noite, Sérgio. Gol 804, autorizado ILS. Autorizado ILS, gol 804, comandante estabilizado. Pouso autorizado no 50 graus, 10 nós, 1019, cheque 3. Livre pouso 90, voo no 995, presta atenção. Com 897 indicado. 320, Márcio, 897. 320, agora em função da redução para 250, 897. Reduz até 220. Reduzir para, chegou muito baixo. 220. 220, Márcio, 897. Solo 39 direito, taxi Alfa Juliette, portão 1. no 804. Estabilizado localizador e Eletec Freight. 804, chama a torre 1986. 286, obrigado, um bom dia. 1986. Então 3597, autorizado ILS. Autorizado ILS para 3597. É possível voar a posição dura, senhor? Autorizado. Pronto, boa. Boa noite, 04. O 897 autorizado 2000 pés. Controle de Salvador, bom dia, sua carga é 570. Controle 270 para 1570. Tem sua informação técnica. Agsa 6570, sua identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 019. 2000 com 2019, Agsa. Bom dia, Paulo, LGF 5898. Siga. Ah, bom dia, senhor. A gente está sair aqui para a Brasília. Teria a possibilidade do senhor, quando pegar autorização, a nível de treinamento de tripulante, a gente fazer uma saída aeronave? Ok, só com controle, mas quando chegar a autorização aqui no solo, eu posso coordenar com o controle sem uma saída, Renato. Se eu puder, só para de treinamento, mas se não for possível, não tem problema, não. A gente faz a conversa, não tem problema nenhum. Só porque eu decidi fazer um treinamento aqui com o colega, eu queria ter essa possibilidade. Certo, tudo bem. Só aguardar para chegar a autorização aqui no meu sistema. Tá ótimo, então. Já estou aqui na escuta. Muito obrigado, tá? Desculpa aí o trabalho. Nada, não. Onde? Recepção localizador 3597. 3597, chame a torre 1986. 86, até logo. 1897, autorizado ILS. Autorizado ILS, 897, chamarei estabilizado. 1715, desça para 2000 pés. Mike Charlie Yankee, bom dia, prossiga. O destino é? Sim, só start 1019. 804, 4, Solos 4, 5, direito, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, portão 04. Delta 3171, autorização para São Paulo, Guarulhos, está presente com Joel 2340. 3597, baixou e checou? 3597, baixou e checou. Pouso autorizado, no 50 graus, meia dúzia. Livre, pouso no zero. 3171, no aguarde São Distante a cota, número 2019, bom dia. 19, bom dia, exatamente. A Link está pronto para a cópia? Autorizado, voo de aerolevantamento via corredor Axé, afastado 20 milhas. É decolado ao 97, com primeira curva direita, 1000 pés no corredor Axé, 128. E o transponder é o 01-31, o Mike Charenque. Transponder, quantos a bordo? Acione e chame para o táxi o Mike Charlie aqui. No 71, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, peso 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120, décima 8. Transponder 5532, o TAN 3171. 360 São Paulo Guarulhos, o peso 10, decola da pista 10, curva direita após da El Leda, transição 1208 é o controle, 5532 é o código transponder 3171. É, tu chame pronto, portão 612. Voo 897. Vai passar o Índia Sierra, baixada e travada. Bom dia, no 897, continua a aproximação, aguarda autorização. 897, nascido. 3597 aos 48, livrou, táxi Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette para o 5, 3597. No 897, cheque o trem novamente, pouso autorizado, no 50 graus, 5 nós. Baixada e travada novamente, livre pouso no 0, 897. 17195, chame a torre, 1186. 186, 1186. ABSA 65770, livre aproximação em LS.